Panorama Agrícola para 8 de novembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de terça-feira de lua crescente, 8 de novembro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: cozinheira demais estraga a sopa. Na dica de hoje, consuma mais frutas vermelhas. Flores e plantas ornamentais, setor cresce, tem importante congresso em Joinville. SEDAP mostra no Aqua Pesca Brasil o desenvolvimento da maricultura aqui em Santa Catarina. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar, telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Frutas vermelhas, dizem os nutricionistas, podem ajudar no combate ao câncer. Framboesa e amora, por exemplo, têm nutrientes anticancerígenos. Frutas vermelhas também são fontes de vitamina C, fibras e flavonoides. Tudo isso é essencial para você. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Gilmar Jacobowski, da EPAGRE, na região de Joinville, a respeito do 18º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e 5º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos e Plantas, de 13 a 18 deste mês de novembro, em Joinville. Qual a ideia, qual o objetivo desses dois eventos nacionais, Gilmar? Na realidade, nós estamos trazendo para Santa Catarina a nata da ciência justamente nesses dois assuntos, flores e plantas ornamentais e a cultura de tecidos de plantas, que são dois assuntos que estão aí no dia a dia de quem trabalha com agricultura. Então vamos falar primeiro do Congresso Brasileiro de Floricultura. Nós temos no estado, o nosso estado, ele mesmo com esse tamanho, ter aí apenas 1,1% do território nacional, nós somos o terceiro maior produtor de plantas ornamentais e flores do Brasil, né? É uma atividade que tem crescido aí numa taxa de praticamente 15 a 20% ao ano e que tem trazido aos produtores uma renda substancial. Então, como se tem, vamos dizer assim, pouca possibilidade de mostrar ao produtor e entre os pesquisadores, entre os técnicos de uma maneira geral, os extensionistas, os professores e tal, não se tem muito encontro para discutir a atividade. Nós estamos trazendo justamente para Joinville este congresso, que vai ocorrer na mesma época da Festa das Flores. Aqui já está na 73ª edição, então é uma possibilidade de a gente poder ver as flores já prontas, principalmente orquídeas, e no mesmo momento você ter todos os trabalhos científicos que foram produzidos no Brasil sendo demonstrados aqui em Joinville. Gilmar, e cultura de tecidos e plantas, do que se trata? Bem, cultura de tecidos, hoje, só para você ter uma ideia, o que é a cultura de tecido? Nada mais é do que clonar as plantas, né? Então, isso você faz através de processos de laboratório, com técnicas de altíssimo nível, e você pode, num laboratório, vou pegar o caso de flores de novo, de plantas ornamentais. Um produtor, para ele se estabelecer e ele começar o cultivo, até ele estar, vamos dizer assim, já inserido no mercado, ele demoraria aí de entre 5 a 7 anos para fazer isso. Hoje, essa possibilidade da cultura de tecidos de plantas, que se pega uma ponta de crescimento, um botão floral, enfim, uma estrutura de reprodução, e você consegue fazer plantas idênticas à mãe, né, e ao pai. O que aconteceria, o que você pode fazer de um período aí de menos de um ano, você, em vez de você demorar 6, 7 anos para entrar no mercado, em menos de um ano você está aí com um número considerável de mudas podendo ofertar. Então, isso são práticas de laboratório, e é onde você faz a clonagem de plantas. De novo, esses trabalhos que tem a nível de pesquisa e a nível de mercado, já sendo já consolidado e tudo mais, também vão ser apresentados nesse congresso. Para você ter uma ideia, nós temos já inscritos mais de 900 trabalhos para serem apresentados no congresso, nos dois congressos. Então tenho certeza que será um evento assim de muita informação técnica e a gente pode qualificar muito o produtor de Santa Catarina. Há também muitos minicursos e palestras. Exatamente isso. Então o congresso ele tá justamente montado, ele foi elaborado pensando em várias possibilidades. As primeiras são as grandes conferências com nomes de notório saber, tanto a nível de Brasil como a nível internacional. Nós teremos um dia aqui praticamente de 6 palestras, só com pessoas que vêm do exterior. Tem 2 alemães, né, um italiano, um Costa Rica, para trazer o que tem naqueles países. Nós escolhemos nos locais onde justamente estão concentrados grandes saber da questão tanto de cultura de tecidos como da floricultura, para nos brindar. Então são as grandes conferências, as grandes palestras. Numa segunda vertente nós temos o quê? Nós temos as câmaras, discussão de assuntos pertinentes no dia a dia. E num terceiro foco nós temos ainda os minicursos. Nós agradecemos as suas informações, Gilmar, e desejamos um excelente evento, um evento técnico, o Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos e Plantas. Pessoal que quiser se inscrever, tem ainda algumas vagas, nós não temos mais muitas vagas, mas existe um site que é o www.florestecidojoinville.com.br. Os produtores, eu peço que já entrem em contato, façam a inscrição, mas entrem em contato com o escritório daqui de Joinville, cujo telefone é o 4734241301, para que a gente possa proceder, até porque para produtor tem um preço diferenciado. Obrigado, Gilmar Jacobovski, da Ipagre, em Joinville, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado, Gilmar. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Começa amanhã e vai ter sexta-feira em Itajaí a segunda edição do Aqua Pesca Brasil, feira de pesca e aquicultura, uma das maiores da América Latina, que promove produtos, serviços, tecnologia e equipamentos, discutindo e divulgando temas importantes para o setor. O CEDAP, que é o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca aqui da Ipagre, apresenta em Itajaí um trabalho no Aquapesca Brasil. O trabalho é do engenheiro agrônomo Alex Alves dos Santos, que vai falar sobre a produção de maricultura em Santa Catarina, um setor em franco crescimento. Na verdade, eu vou mostrar os dados estatísticos da produção de Santa Catarina referentes à maricultura do ano de 2010. Então nós tivemos aí uma boa safra de moluscos, quando eu falo ostras, mexilhões e vieiras, e também tivemos uma safra que cresceu em torno de 10% aí de produção de ostras. Então esses dados serão apresentados, né, no Aquapesca Brasil, e eu vou fazer alguma contextualização na área econômica também, que isso rendeu em torno mais ou menos de 30 milhões de reais para o bolso do produtor, do nosso produtor, e esse resultado é um resultado da primeira venda, ou seja, daquela venda do produtor direto para os centros consumidores. Qual o papel da Ipagre, do CEDAP, nesse desenvolvimento da aquicultura no estado? O papel é repasse de tecnologia mesmo, né? A gente procura repassar sempre novas tecnologias para os produtores, ensinar formas de produzir, de manejar, sempre pensando em aumentar a produtividade das fazendas marinhas. E outra linha de pesquisa também é oferecer a esses produtores novas espécies de cultivo, né? Nós temos aí as macroalgas, que estamos perto de obter a licença do IBAMA para os cultivos comerciais. Nós estivemos em Brasília agora, na semana passada, justificando esse nosso pedido, justificando cientificamente esse nosso pedido, e a gente está aguardando aí um posicionamento do IBAMA sobre essa questão. As perspectivas são muito boas. E além da macroalga também, a universidade está com um trabalho muito importante com os polvos, que é um produto altamente comercializável. Na verdade, é um dos principais produtos comercializados em Santa Catarina, A demanda é muito grande e a oferta de polvo ela é muito pequena. Então, a gente conseguindo implantar esses cultivos de polvo, vai explodir o comércio de polvos em Santa Catarina. Falou o agrônomo Alex Alves dos Santos sobre a maricultura em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.